Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali, na técnica, o Zé Biliba. Sonoplastia de Marciano Tolentino, produção e apresentação, uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Alô, meu Brasil, tô chegando. Eu e a Sicura. Nossa senhora, aqui em Brasília o trem tá mais seco do que língua de papagaio. Interessante que a gente sente na pele, né? A pele começa a coçar, repuxar, os lábios começam a trincar, você tem que passar muito creme. É realmente uma época difícil de se viver em Brasília, viu? A discoteca do Cleitão traz o cantor Tom Kleber. A faculdade da música apresenta os grandes mestres milionários José Rico. A frase irretocável é muito verdadeira e é da sabedoria popular. A oração de hoje, uma oração muito bonita, de Madre Teresa de Calcutá. Vou trazer hoje os comerciais inesquecíveis. Vou trazer um comercial do creme Rugol. A dica de hoje é uma dica muito interessante, porque é um golpe que qualquer um cai nele. É o golpe da placa do carro que caiu, mas na verdade não caiu, é de araque, né? 50 anos da Jovem Guarda, um sucesso do rei Roberto Carlos de 1965. Eu começo trazendo aí Hamilton Silva e Cristiano, Nós Tava Lá. Nós tava lá, nós tava lá, na festinha surpresa que fizeram pro Neymar. Nós tava lá, na festinha surpresa que fizeram pro Neymar. Gustavo Lima chegou cantando balada, Munhoz e Mariano adoçou a mulherada. Israel e Rodolfo foi marca evidente, Carlos e Jader chegou passando pente. Israel Novaes ligou o som da Dodge Ram, o trem lá pegou fogo até quase de manhã. Nós tava lá, na festinha surpresa que fizeram pro Neymar. Nós tava lá, na festinha surpresa que fizeram pro Neymar. Vocês acham que nós, Hamilton Silva e Cristiano, ia ficar fora dessa? Nós tava lá. Zé Ricardo e Thiago com seu sinal disfarçado, Cristiano Araújo fez um efeito danado. Rolou um lelele com João Neto e Frederico. Michel Teló também cantou bonito. João Lucas e Marcelo demoraram pra chegar, mas quando entraram foi dizendo: eu quero tchu, eu quero tchá. Nós tava lá, na festinha surpresa que fizeram pro Neymar. Nós tava lá, na festinha surpresa que fizeram pro Neymar. A galera do futebol também marcou presença. O Robinho, Luiz Fabiano, o Ganso, Adriano, o Ronaldinho Gaúcho, o Fred, o Lucas, Vampeta e o Ronaldo Fenômeno. Eu só não vi o Pelé. O rei não foi, o rei tem muitos compromissos, mas nós tava lá, na festinha surpresa que fizeram pro Neymar. Nós tava lá, na festinha surpresa que fizeram pro Neymar. Hamilton Silva e Cristiano, Nós Tava Lá, para Sandra Lúcia Hensen Espanholo. Ela mora em Rondônia, está chegando para fazer parte do nosso Facebook do perfil número 2. Sandra, um grande beijo para você e um abraço também a todos os nossos amigos, a todas as emissoras de rádio do estado de Rondônia que transmitem o programa Cleiton Aguiar. Ô meu amigo Bezerrão lá do Riacho da Cruz, esse é freguês daqueles, bom, né? Não perde o programa de jeito nenhum. E o Bezerrão, ele é rezador, ele gosta de rezar o terço, ele vai na casa dos outros, né? Rezar o terço e tal. E ele tá pedindo aqui pra eu tocar uma música, que ele oferece para sua princesa, dona Celimália. Isso é jeitoso, jeitoso, que é demais, né? O meu amigo João Paulo Viana, da 104 FM de Porto Alegre, transmite o nosso programa. O amigo Bita, lá ele ripa árvore. Eu perguntei, eu tive que conversar com o Bezerrão. Ripar é podar, para nós aqui é podar, é tirar, cortar a ponta das árvores. Né? E também para o seu filho Antônio Sobrinho, que mora lá no Mato Grosso. E olha que eu tava cantando com ele, ô Bezerrão, leva o seu galo aí no relojoeiro, que esse galo tá atrasado, era 10 horas da manhã e o galo cantou. Horário de galo cantar é de 4 para 5 da manhã. Leva no relojoeiro, viu, Bezerrão? O Bezerrão pediu e eu vou trazer. O avô do João, Cleiton Aguiar, eu vou voltar pro interior. Eu vou voltar pro interior. Ah, vou ver de novo meu amor. Ah, eu vou voltar pro interior. Ah, vou ver de novo meu amor. Faz muito tempo que vim pra cidade grande. Saí deixando tantos sonhos para trás. E hoje, depois de tantos anos, desses caminhos, desenganos, volto pra Minas Gerais. Ah, eu vou voltar pro interior. Ah, vou ver de novo meu amor. Consegui o que queria. Estudei, até me formei doutor. Mas não existe nenhum livro neste mundo que ensine a ser feliz sem sentir dor. Ah, eu vou voltar pro interior. Ah, vou ver de novo meu amor. Eu vou voltar pro interior. Ah, vou ver de novo meu amor. Estou voltando pelos mesmos caminhos, rememorando as histórias que contei. Curando as mágoas, cicatrizes mal fechadas, eu vou atrás daqueles sonhos que deixei. Ah, eu vou voltar pro interior. Ah, vou ver de novo meu amor. Ah, eu vou voltar pro interior. Cleiton Aguiar cantou dele, eu vou voltar pro interior. Esse é o sonho de todo mundo que mora longe da terrinha onde nasceu, né? Abraçando os meus amigos do site Doe os Seus Órgãos, eu sou doador, carrego comigo uma carteirinha. Quando eu morrer, pode esquartejar, mandar um pedaço para um lado, outro para o outro, eu quero ver se eu salvo muitas vidas, né? Um abraço aos meus amigos do site Doe Seus Órgãos, que estão chegando para fazer parte do nosso Facebook do perfil número 2. Um dos grandes sucessos da década de 80, 90, Diana, Por Que Brigamos? Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Thank you. pensa em me deixar, mas eu sinto que não posso, pois eu me prendi à sua vida muito mais do que devia. Quando à noite de regresso você briga por qualquer motivo, confesso que tenho vontade de ir pra bem longe pra nunca mais lhe ver. Eu lhe amo tanto. Já não consigo esquecer as tolices que você diz nessas horas. Já senti, mas não posso. Tenho a impressão que do amor que um dia existiu entre nós, hoje só resta uma chama apagando. Medo de ficar só me apavora e eu me desespero. Só me resta pedir sua ajuda, pedir que você não me deixe, meu amor. Ah, meu amado. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, Diana, Por Que Brigamos. Eu vou dar uma paradinha, mas você não sai daí não, porque essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Programar a festa é fácil, organizar é fácil, mais difícil é contratar os artistas, né? Às vezes é uma dificuldade danada, você não sabe para onde você vai. Aí é que entra a RBM Música, uma empresa aqui de Brasília que está há mais de 30 anos no mercado, né? Já negociou show das maiores estrelas, Leandro e Leonardo, Chitãozinho e Chororó, João Paulo e Daniel, depois o Leonardo, depois o Daniel, né? Sérgio Reis, muita gente importante já se apresentou, né? Empresariada pela RBM Música. E você ligando, 61 99813601, você pode fazer a programação da sua pecuária todinha com os artistas da RBM, viu? Presta atenção aqui, ó. É Delson Moura, Djalma Lima Monteiro, Wagner Simão, Eliane Samuel, Rafael Silva, Rael Braga, Sula Mazurega, Bruna Guiar, Fábio Cavanha, Neinando, Rony Mota, Márcia Ferreira, Sérgio Reis, Mato Grosso e Matias, de Paulo e Paulino, Cleiton Aguiar e Amado Batista. É só ligar 61 99813601, ou mandar um e-mail para locutorpreferido@gmail.com. locutorpreferido@gmail.com. Marília Mendonça, com a participação de Henrique Juliano, Impasse. Eu só queria entender seus pensamentos e o que realmente tá rolando e o que te faz fugir de mim.

que os bandidos fazem? Você para seu carro, eles vão na placa da frente, porque a placa de trás não tem jeito de tirar, porque tem o lacre, né? Então eles vão na parte da frente do seu carro, com a chave de fenda, desparafusa a placa e pega a placa. E daí fica ali no carro deles, espera você entrar no seu carro, você entra, você não reparou nisso, você saiu. Quando você sai, daí a pouco, sempre tem um rapaz e uma moça, né, para ficar uma coisa assim mais simpática, e a moça com a placa na mão fala, olha, caiu a placa do seu carro, caiu, o que que você faz? Qualquer um faz isso, encosta para pegar a placa, não é? A hora que você encosta para pegar a placa, eles metem o revólver em você, levam o seu carro, e se não fizer coisa pior com você. Né? Então, eu estou alertando, porque esse golpe é muito fácil da gente cair. Eu imagino que se eu estiver distraído, saindo com o carro, alguém mostrar a placa do meu carro, eu vou parar. Né? Se a gente não souber desse golpe, só que se acontecer, você não pare. Vá em frente, procure estacionar num posto de gasolina, procure estacionar perto de uma viatura de polícia. Há muitos anos atrás aconteceu isso aqui em Brasília, aquela furadinha que eles fazem, eles colocam um prego no pneu do carro, você sai com o carro e eles vão atrás porque sabem que dali a pouco o pneu vai murchar e você vai encostar. Fizeram isso com a minha mulher aqui em Brasília, botaram lá, só que é o seguinte, ela viu que o pneu começou a baixar e ela viu pelo retrovisor que tinha um carro que onde ela ia o carro estava seguindo. Que ela fez? Falou, um pneu depois eu compro, né? Foi com o pneu murcho mesmo, blá, blá, blá, blá, blá, até avistar um carro da polícia. Quando ela encostou, os bandidos cascaram fora, né? Então, todo cuidado é pouco. Esse golpe da placa é um golpe perfeito, porque todo mundo, se não tiver avisado, cai, mas cai bonito mesmo. Então, se alguém passar por você, ah, sua placa caiu, você fala, pode ficar com ela, obrigado, e casca fora, viu? Vai atrás de socorro, tá bom? Ela deu um novo rumo à sua vida, um novo rumo à sua carreira artística. Minha amiga Márcia Ferreira, Tocou-me. Meu coração. Márcia Ferreira tocou-me música nova do seu novo CD gospel. Esse CD tem 7 músicas e 3 salmos, viu? E você pode comprá-lo por apenas R$10 pelo Projeto Confiança. É só você mandar um e-mail para locutorpreferido@gmail.com. locutorpreferido@gmail.com. Aí você escreve: eu quero comprar o CD gospel da música religiosa da Márcia Ferreira, porque tem vários CDs, você precisa identificar, né? Aí manda seu nome e endereço, você recebe pelo correio na sua casa, junto vai o número de uma conta para você depositar na Caixa Econômica numa loja de loteria, viu? Por isso é que chama Projeto Confiança. Primeiro você recebe o CD, depois você paga apenas R$10, já com despesa de correio e tudo, por cada exemplar, viu? Você pode pedir quantos você quiser, pagando R$10 por cada um. O Duplão da Minha Terra, Henrique Tarciso, Mentira. Chega bem perto dos meus olhos, eu quero ouvir olhando em seu olhar. E não me ama e que tudo acabou. Em nossa cama toda chama se apagou. Mentira, mentira, nos seus olhos posso ver que é mentira. Mentira, mentira, meu coração me diz que é mentira. Se ainda ontem nos amamos, foi tão lindo o nosso amor. Me diga logo que é um trote, que você brincou, que tudo acabou. Se acaso insistir, te dou um tempo para refletir. E ansioso eu espero ouvir que tudo é mentira. Se ainda ontem nos amamos, foi tão lindo o nosso amor. Me diga logo que é um trote, que você brincou e tudo acabou. Se acaso insistir, te dou um tempo para refletir. E ansioso eu espero ouvir que tudo é mentira. Mentira, mentira, nos seus olhos posso ver que é mentira. Mentira, mentira, meu coração me diz que é mentira. Mentira, mentira, nos seus olhos posso ver que é mentira. Mentira, mentira, meu coração me diz que é mentira. Aí canta bonito, Henrique Tarciso, Mentira. Eu vou trazer para vocês na série Comerciais Inesquecíveis o comercial do creme Rugol. As rosas desabrocham com a luz do sol, e a beleza das mulheres como creme Rugol. Mais encanto para você, creme Rugol. Mais juventude para sua cutis, creme Rugol. Eis o segredo das mulheres lindas, creme Rugol. Você curtiu aí, né, o comercial do creme Rugol? Você já usou o Rugol? Só o pessoal mais novo, assim que nem eu, que já passou dos 18. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima pra você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Música. Voltamos a apresentar Programa Cleiton Aguiar. Hoje é o aniversário de Devanir Figueiredo de Freitas, Graça Alves, Aline Gomes, Bel de Paula, Aguinaldo Algodão, Childerico Alencastro de Carvalho e o meu compadre Carlos Sobrinho. Carlos Sobrinho é meu vizinho aqui, ele é de Coromandel, sobrinho do Jucabilho, mas foi criado aqui em Brasília. Ele aposentou-se como juiz federal e é meu vizinho de parede aqui, padrinho do meu filho, né? E está aniversariando hoje. Para todos vocês, incluindo você que eu não estava sabendo, que você não me contou, quero desejar a todos muita paz, muita luz e principalmente muita saúde. Eu vou aqui à página 13 do livro de orações do programa Cleiton Aguiar. Eu vou trazer uma oração muito linda da Madre Teresa de Calcutá, assim mesmo. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Muitas vezes as pessoas são egocêntricas, ilógicas e insensatas. Perdoe-as a si mesmo. Se você é gentil, as pessoas podem acusá-lo de ser egoísta e interesseiro. Seja gentil a si mesmo. Se você é um vencedor, terá alguns falsos amigos e alguns inimigos verdadeiros. Vença a si mesmo. Se você é honesto e franco, as pessoas podem enganá-lo. Seja honesto a si mesmo. O que você levou anos para construir, alguém pode destruir de uma hora para outra. Construa a si mesmo. Se você tem paz e é feliz, as pessoas podem sentir inveja. Seja feliz a si mesmo. Dê ao mundo o melhor de você, mas isso pode nunca ser o bastante. Dê o melhor de você a si mesmo. Veja você que no final das contas, tudo acontece entre você e Deus, nunca entre você e as outras pessoas. Amém. É desse jeitinho que a Madre Teresa de Calcutá falou nessa oração aqui, né? Que está no livro de orações do perfil do programa Cleiton Aguiar, na sua edição número 2. Ô duplão, Jades e Jadson, toca um João Mineiro e Marciano. Dois, três, quatro copos já virei, todos de uma vez, pra acabar. Quero ver essa mágoa não vazar. Quero ver a tristeza no fundo do copo se afogar. Mas pode ficar sossegado, tudo que eu tô bebendo eu tô pagando. Toca aí um João Mineiro e Marciano. Tô sofrendo, mas tá passando. Mas pode ficar sossegado, eu não sou daquele tipo inconveniente. Minha história é tão comum, igual de tanta gente. Ainda ontem chorei de saudade. Quantas noites e quantas garrafas preciso beber pra tirar do meu peito essa mágoa pra te esquecer. Campo Grande. Mas pode ficar sossegado, tudo que eu tô bebendo eu tô pagando. Toca aí um João Mineiro e Marciano. Tô sofrendo, mas tá passando. Mas pode ficar sossegado, eu não sou daquele tipo inconveniente. Minha história é tão comum, igual de tanta gente. Ainda ontem chorei de saudade. Mas pode ficar sossegado, tudo que eu tô bebendo eu tô pagando. Toca aí um João Mineiro e Marciano. Tô sofrendo, mas tá passando. Mas pode ficar sossegado, que eu não sou daquele tipo inconveniente. Minha história é tão comum, igual de tanta gente. Ainda ontem chorei de saudade. Quantas noites e quantas garrafas preciso beber pra tirar do meu peito essa mágoa, pra te esquecer. Jads e Jadson tocam João Mineiro e Marciano. É, já lançaram uma música nova, mas essa aqui ainda não acabou, não. O povo quer escutar essa, né? Moda boa demais da conta. Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá. Eu vou trazer a dupla que imortalizou Saudade de Minha Terra para cantar uma outra música do Goiás, Belmonte e Amaraí, Visita a Goiás. Qualquer dia desses pego um avião e vou pra Goiás matar uma saudade. Descer em Goiânia, que felicidade, rever a cidade que amo demais. Quero visitar a sede dos artistas, rever meus colegas artistas goianos, voltar os tempos dos meus 20 anos, que a mente saudosa não esquece mais. Faço uma entrevista com o Moraes César, depois o Claudino quero conhecer. Aqui distante sempre ouvi dizer dos belos programas que esta gente faz. Naquela terra vivi muitos anos e com orgulho aqui eu confesso, se os meus discos fizeram sucesso, uma grande parte eu devo a Goiás. Bazar Paulistinha, ver o Valdomiro, velho companheiro, e convidá-lo para meu parceiro numa pescaria no rio Araguaia. Depois pretendo rever as fazendas e, revivendo um tempo saudoso, ouvir o pio do jaó manhoso nas matas goianas quando o sol desmaia. Ouvir o pio do jaó manhoso nas matas goianas quando o sol desmaia. Ouvir o pio do jaó manhoso. Relembrando Goiás, Belmonte e Amaraí, Visita Goiás para os meus amigos de Catalão, de Três Ranchos, de Davinópolis, de Ouvidor, de Santo Antônio do Rio Verde, que estão escutando agora o programa Cleiton Aguiar, também pela Super 95 FM de Coromandel, 95,5, que está com uma boa audiência ali na região do Alto Paranaíba, do Triângulo Mineiro e de um pedaço de Goiás. A frase irretocável do programa de hoje é da sabedoria popular. O melhor indicador de caráter de uma pessoa é como ela trata aqueles que não podem lhe trazer nenhum benefício. O melhor indicador de caráter de uma pessoa é como ela trata aqueles que não podem lhe trazer nenhum benefício. Isso é uma verdade, né? Porque eu vou te contar, é uma puxação de saco, que ave Maria. No próximo bloco tem a Discoteca do Cleitão trazendo Tom Kleber. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Você me acompanha no rádio, pode me acompanhar na televisão também. Todos os domingos eu estou no horário nobre das 22 horas na Rede Brasil de televisão, a mais nova e a rede de televisão que mais cresce no Brasil. Nós temos apenas 8 anos no ar e já são mais de 200 cidades que recebem o sinal local da Rede Brasil de televisão. Mas se não chegou na sua cidade, não tem problema. Você pode me assistir pelo canal 1 da TV Oi, canal 13 da Claro TV, 175 da Sky, 237 da TV Vivo, 248 da GVT, 714 da CTBC, pelas parabólicas e também em tempo real no site rbtv.com.br. www.clayton.com.br. E domingo também, às 9h30 da manhã, logo no comecinho do dia, você pode assistir o Meu Reino Encantado com Bruno César, um programa de primeiríssima qualidade. Nesse domingo, eu vou mostrar ao Brasil a diversidade musical que se produz em Brasília. Eu vou trazer os meus afilhados Eliane e Samuel lançando música nova e também a primeira funkeira de Brasília a fazer sucesso no Brasil, a MC Jane. Uma moça bonita, tem umas platibandas largas, né? Tem umas lapas de coxa. E já fez show no Paraguai, está indo agora, né? No próximo mês, está indo agora para os Estados Unidos, para a Bolívia, né? Funk Made em Brasília. Você vai conhecer e saber a história dela no programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar, nesse domingo às 10 horas da noite, pela Rede Brasil de televisão. Eu vou abrir a discoteca do Cleiton para o cantor Tom Kleber. Hoje é Dia das Mães. Ei! Todos os dias são dias pra te abraçar. Todos os dias são dias pra te beijar. Minha mãezinha querida, vida é a sua bênção. Eu também nunca tirei você do coração. Reza por mim todo dia pra me proteger. Chora de tanta saudade querendo me ver. Quanto carinho guardado cabe dentro desse peito. Nunca ninguém nesse mundo me amou desse jeito. Mãe, eu te amo mais que tudo. É que às vezes fico mudo e nem sei como dizer. Mãe, esse filho que te adora e que um dia foi embora, tá voltando pra você. Reza por mim todo dia pra me proteger. Chora de tanta saudade querendo me ver. Quanto carinho guardado cabe dentro desse peito. Nunca ninguém nesse mundo me amou desse jeito. Mãe, eu te amo mais que tudo. É que às vezes fico mudo e nem sei como dizer. Te adora e que um dia foi embora, tá voltando pra você. Mãe, eu te amo mais que tudo. É que às vezes fico mudo e nem sei como pra você. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Tom Kleber, Hoje é Dia das Mães, composição do Lucimar, lá de Palmas, Tocantins. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O nosso e-mail é locutorpreferido@gmail.com, mas você pode pedir também nos meus perfis de Facebook e pelo Twitter, tá bom? Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado. Eu, se eu fosse vocês, tinha vergonha. Vocês estão cantando ruim demais. Nossa Senhora! Eu vou trazer dois grandes mestres. Para mim, a maior dupla sertaneja de todos os tempos. Um deles já subiu para se encontrar com Deus e o outro está resistindo aí, né? A Faculdade da Música apresenta os grandes mestres Milionário José Rico, Velho Candeeiro. Passo lento no estradão. Vai, vai, vai, boi. Estrada fora, vai puxando o carretão. Recordo e tenho saudade daquele tempo que foi. Meu velho pai tocando carro de boi. Vai, vai, vai, boi. Cabeça baixa, passo lento no estradão. Vai, vai, vai, boi. Estrada fora, vai puxando carretão. Só me resta uma saudade na minha imaginação, um carro cantando longe na subida do grotão. Na minha imaginação, um carro cantando longe na subida do grotão. Vai, vai, vai, boi. Cabeça baixa, passo lento no estradão. Vai, vai, boi. Estrada fora, vai puxando o A Faculdade da Música apresentou os mestres Milionários José Rico, uma gravação de 1975, portanto, 40 anos atrás, Velho Candeeiro. Um sucesso do passado, um sucesso do presente. Jorge Mateus, Um Anjo no Céu. Música.